0 graus, 109, Marinha 7074. 74, reportará no solo controlado. Oi, Salvador, boa tarde. Oceaner 6210, final INS X-Ray, pistão 0. Oceaner 6210, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Quem se aguarda autorização 6210? Bruno 1166, no solo, aos 16, libera próxima direita, Fox, solo no 21, no decimal 1. Ascente, libera próxima direita, Fox, solo 21, no Na 6210, continua a aproximação, aguardando o eixo livre, helicóptero prosseguindo para o pátio à esquerda da pista 9028. Sim, se aguardar o eixo livre, o eixo na 6210 passou externo, baixado e travado. Marinha liberou o eixo. Gente, Marinha 7074. Oxa na 6210, livre pouso, pistão 90, corrigindo, continua a aproximação ainda, aguardando pista livre, aeronave da Gol ainda liberando neste momento via Golf. Agora sim, livre pouso, vento 170 graus, 9 nós. Livre pouso, pistão 90, Oxa na 6210. Oi, o Mike Eco Delta, visual, Oxané. O Mike Eco Delta dá presente autorizado, cruzamento à retaguarda do tráfego, reporta cruzando a final 1028. Vai reportar cruzando o final da 10, Mike Eco Delta. Marinha 7074 no solo controlado. Gente, solo 18 ao estacionar, frequência livre. Paulo, Gol 1166, boa tarde. Correu Gol 1166, tá chamando solo, mas tem resposta. Mas chamando a torre? Estamos Gilete Tango Zulu, vai apoio de toque, tá presente. Gilete Tango Zulu. Drone de toque tá presente, descendo pra 050, Gilete Tango Zulu. Delta 0, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta no visual, reporta gerando base final no 7, embaixo travado. Vai reportar na base, Mike Eco Delta. 6210 no solo 19, libera a próxima direita, ao liberar solo no 21, decimal 1. Sim, se libera a direita, pode liberar no 21, decimal 1, acho que é 6210. Dando 7, baixado, checado, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta autorizado, pouso, pistão no 7, vento 1070 graus, 10 nós. Autorizado, pouso, dando 7, Mike Eco Delta. O Juliette Tango Zulu, com quem deu a cidade indicada? 1800. O Juliette Tango Zulu tem condições de manter até o externo? Afirmativo. Azul 6919, controle? 6919, prossiga. Chame Recife em 125, decimal 1, até 93395, bom voo. Paixão Recife, 1251, alterna 3, extensão 5699, bom dia. Alvador, boa tarde, gol 645, cruzando 2190 para o Rono 65. Gol no 645, controle Salvador, desça para nível 050, que é negar 10, 18, autorizada a chegada, bom fim. Gecko Delta no solo aos 24, ao estacionar frequência livre. Tempo controle. Tango Zulu, desça para 2.000 pés, ajuste no 0, Uno 8. Boa noite. 2.000 pés, Uno 0, no 8, Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, pouso na 1 0 ou na 1 7? Uno 0, Juliette. Voadora. Tô de Duna, Tango Zulu. Gol no 645, informe velocidade indicada. O 645 no momento vai reduzir 350, vai cruzar o dia. Gente, inicie redução até 230. Reduzirá para 230, gol 645. Boa noite, Papa Romeu, Sierra Novembro Vitor, com a informação Sierra. Sierra Novembro Vitor, aciona a identificação, desce até o 060, chegada Mari. Identificou, desce ao 060 na chegada Mari, Sierra Novembro Vitor. Gol no 645, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 8. Descendo para 3.000 com o 0 no 8, gol no 645. Está estabilizado, Juliette Tranquilo. Juliette Tranquilo, Torreão, 895. 895. Bruno 645, desça 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, voo 645. Tente, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus, 99, Juliette Tanguzulu. Trem checado, Juliette Tanguzulu. Serra na BB Vitra, controle. 50, prossiga. Desça até 3.000 pés, ajuste no zero no 8. Salvador, gol no 869, ponto de espera. Gente, gol no 869, mantém ponto de espera no 90. Mantém. Efetuando desvio? Negativo. Vai. Vai interceptar a proa 140. Controle da Sanamé 143. Sanamé 143, aciona a identificação, desce para 4.000 pés, ajustando 018. 4.000, 018, Sanamé 143. Controle da 38, mais 4. 3894, aciona a identificação, desce até o 050 na chegada à Mari. Ficou 050, autorizaria em espaço de presença? Mantenha perfil. 3 etapas para o 3894. Negativo, mantenha perfil da chegada e reduza 2509. Ah, muito obrigado. Oceana M143, Boa Duna. Zona 6143. Serra na BB Vista, desça para 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 645 está estabilizado no ILS. 645, Torre Uno no 895. 895. Serra na BB Vista, copiou o controle? Negativo, senhor. Desça para 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado e inicie redução até 1709. Reduzindo 1709, desce 2.000 pés para o ILS, já estará estabilizado, Serra Nova Brasil. Torre Salvador, onde, boa tarde, é o gol 1645, passando externo e baixo para baixo. Gol no 645, boa tarde. Continua a aproximação, guardando a pista livre, ajuste no 08. Guardando a pista aqui, 645. Juliette Tango Zulu no solo aos 37, libera via Delta, solo no 21, decimal 1. Oito, 1, 1, 8, decimal 95. Boa noite. 645, livre pouso, pistão no zero, vento 170 graus, no zero nós. Livre pouso, gol no 645. Salvador, boa noite, Papa Romeu Serra, Novembro Vitor. Papa Romeu Serra, Novembro Vitor, boa noite. Continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Apenas confirmando, intenção 1-0, prossegue 1-7. É, confirma o evento, por gentileza. 1-7-0 graus, 1-0 nós. Após a passagem sobre uma cabeça, não pretende modificar as regras de voo, prossegue visual para o 1-7. Gente, reporta para o cancelamento do plano, Serra, Novembro Vitor. Tatará, Novembro Vitor. Gol no 869, após a passagem da aeronave da companhia na curta final, ali mantém pistão no zero. Após a passagem da aeronave da companhia, ali mantém no zero. No 869. Controle Salvador, 5491, não. 5491, achando a identificação, quando ideal, desce até o 050. 050 no ideal, 5491. Está presente para a programação da ZEG de voo para prosseguir base de visual sistema 7. Serra Novembro Vitor, ciente, plano IFR cancelado aos 39, dá presente autorizado, curva esquerda, base pela direita, 1-7, reporta final embaixo para base. Tatará, Serra Novembro Vitor. Drone Salvador, bom, boa noite, é o Papatão de Lima Lima Fox. Lima Lima Fox, aciona a identificação, assistindo ideal de descida, desce até o 060, chegada a Amanta autorizada. Até o 060 na Amanta autorizada, chegada a Lima Lima Fox. Meia 45 no solo 39, libera via Fox, solo no 21, no decimal 1. 21-1, obrigado. Tá autorizado, ele é de frente, posto estabilizado. 2-2. Gol no 869, livre decolagem, pistão no zero, vento 1-7-0 graus, 9 nós. Livre decolagem no zero, gol no 869. Lendo final, pistão no 7, baixado e travado, Papa Romeu, Serra Novembro Vitor. Serra Novembro Vitor, livre pouso, pistão no 7, vento 1-7-0 graus, 9 nós. Novembro Vitor. No 869, decolado aos 41, no controle em 119, decimal 8, bom voo. 198, graças. Controle Salvador, gol no 869, decolou perfil Arbor Elefa, passando 1300. Gol no 869, contato radar, sobe, mantém o 360, sai da Arbor. 360, Arbor. Serra Novembro Vitor, no solo aos 42, confirmando parte 5. Parte 5, obrigado. Gente, estacionar a frequência livre. Parte, boa noite. 8, reduza 2009. 3 mil pés, 0 na 8, 2, 0, 0. Voltando 3, 8, 9, 9. 2877, livre decolagem, pistão no zero, vento 170 graus, 10 nós. Livre decolagem, pistão no zero, 3677. Na 3677, decolado aos 44, controle 119, decimal 8, bom voo. 198, boa noite, 3677. Estabilizando 6143. 6143, torre 1-1-895. 2095 também. Ligou o Lois Leral, pode levar direto a Leste. Autorizado de Leste X-Ray, reporte estabilizado. Salvador, Chanel 6145, 9, estando por aí. Autorizado de Leste X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, de Leste X-Ray autorizado, reporte estabilizado, 3294. Controle, tá 3677, passando 3000, saída Arbor Elefa. 3677, contato radar, está demandando 380, saída Arbor. 380 na árvore 3877. Com voo no 869, poderia voar a Elefa, direto? Inicialmente mantém a saída. Mantém. Salvador, boa noite, azul 4206, ponto de espera da 10. Frente azul 4206, mantém ponto de espera da 10. Será 4206. Vai estar travado, 6143. Chanel 6143, livre pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 9 nós. Livre pouso no zero, 6143, qual vento mesmo? 170 graus com 10 nós agora. Azul 4206, ali mantém pistão zero. A linha mantendo no 024206. DLS Fluido 10, tá 3894. 3894, Torre 1895. 1895, boa noite. 35491, desce 2000 pés, ajuste 108, autorizado DLS X-Ray, reporte estabilizado. Descendo 2000 pés, autorizado X-Ray, reportará estabilizado o trip. Gol 1869, Recife 1288, alternando 1260. 61 no 43, solo aos 49, libera Fox, solo no 21, no decimal 1. 21, obrigado. 04206, livre decolagem, pistão no 0, vento 180 graus, 9 nós. Livre decolagem no 0, 04206. Estou dando boa noite ao 3894, na final da 10. Então, 3894, boa noite. Continua a aproximação, aguardando pista livre, Embraer da Azul, iniciando rolagem. Sente agora a pista livre, 3894. Oito, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 no 70 graus, 9 nós. Pouso no zero, tá baixando o checado, 3894. Azul 4206, decolador 50, controle em 1 no 9 decimal 8, bom voo. Muito obrigado, boa noite. Decolado na sua escuta. 4206, contato radar, sabe, mantenho 350 na PUCA. 350 na PUCA, o azul 4206. Torre 1895. 1895, chama lá. Lima Fox, desce 2000 pés, autorizado DLS X-Ray, reporta estabilizado. Para 2000, reportará estabilizado Lima Lima Fox. Aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 08. Aguardando pista livre no 08, 149. Solo 53, libera via Eco, solo no 21, decimal 1. Eco 21, nota 3894. Do 4206. Precisa um pequeno desvio à esquerda, evitar formações na saída aqui. É livre desvio. Livre desvio, 4206. Uno, nós. Os autorizados, 5491. Confirmando embaixo travado. Baixado travado, 5491. Entre. Lima Fox estabilizado. Lima Fox do Rio no 895. 1895, Lima Fox. Salvador, boa noite, o Lima Fox. Lima Fox, boa noite. Confirma intenção, pouso no zero. Após o externo, modifica e prossegue para 1755. Uma base pela direita. Confirmo, reporta então para o cancelamento do plano IFR, o Lima Fox. Lima Fox, reportará. Solo 551, libera via ECO, solo no 21, decimal 1. 21, 1, 5491, via ECO. Lima Fox, passou o externo, embaixo travado, solicita modificada presente e uma base pela direita para 107, se possível. Em condições visuais, plano modificado agora é o 56. Prossegue final da 7, a parte curta final, Lima Fox. Lima Fox, reportará a curta final. 06, Recife, ano 2685, bom voo. Recife, 2685, obrigado, boa noite. Sinal embaixo travado, Lima Fox. Lima Fox, contato visual, livre pouso 97, vento de 97, 0 graus com 10 nós. Lima Fox. Alô, Fox, no solo 59, com semipátio. Aerostar, Lisa. Estação na frequência livre, até a próxima. Autorizado, 4 mil pés, ajuste no 0 no 8. Zero, Oceané 6259. Salvador, boa noite, Oceané 6201, pronto, pronto, pronto, pronto, no zero. Oceané 6201, muito boa noite, a linha decola, pistão no zero, vento 1970 graus com 10 nós. A linha decola, pistão no zero, Oceané 6201. Autorizado, o Xané 6201, da Colômbia, Zona 3, controle 119, decimal 8. 198, 6201. Salvador, boa noite, Oceané 6201. Oceané 6201, no contato radar na decolagem, só que eu mantenho 360, vou alerta. Seia da 360, 6201. Gordo 2-0, aciona Decimal 050, do perfil da margem do ano 2000. Doutor, fica até a interseção, reporte para ingresso na aula 7, antes para passear.